Yeah, he was your old brain was fun. See you there. See you there. We should learn all that. Controle Regional Quadra 310. Foi na proa de Jona, pela chegada Cari em Salvador, pista 32, com a resposta para a distância. Então, ciente, aguarde cópia, ajuste no 015. Tá lá no centro. Tá, pra lá na saída pro Bono 889. Confirme? Pra lá na saída pro Bono 889. Calhão vai descer agora e vai ao Crátia. Claro. De 6748, passa o Zan, completa a final do ILS Zulu e chama Torre 186. Oxi, 186748. Boa noite. O Golf está agora 18 milhas nordeste de Salvador. Está autorizado sua descida até 2.000 pés com ajuste no 0.5. Já encontra-se em condições visuais para modificação. Afirmo! Aciona o código 5032 e o controle 19.35. Voltar 3858, decola na pista 28, com curva à direita, no perfil da Momo Trot. Autorizado para Fortaleza, com nível de 370, com pela Antezulu 19. Transponde 5032, controle 1935, TAM 3850. Correto, chama para a pista chamar. Vai chamar. 3152, para a cópia. Prossiga 3152, pronto para a cópia. Autorizado para Recife, nível 330, na aerovia Perusque 58. Decola da 38 com a direita, na saída Arão, transição Melim. Aciona 5034 e o controle 19.35 na saída. Aqui autorizado Recife, nível 330, via Perusque 58, decola da 28, primeira curva direita. Aron Melim, 5034 transponder, controle 10935 até 3152. Correto, chama para o push, chama. Chama lá, 3152. Para copiar? Para cópia? Autorizado para Galeão no nível 360, na Tesouro 14. Decola da pista 28 com curva esquerda na saída Gole, Eval e depois Krat. Aciona 5027, controle 19.35. Autorizado, 360 Galeão pelo Tesouro 10, saída Gole após Eval Krat. 28 esquerda, 28 com curva esquerda de cola, 5027 transponde, 1935 ao controle, Gona, 889. Se o ativo, chame para o posicionar. Chama. 3455, acena identificação, suba ao nível de voo, 360 após Eval, de Sagai, 3455. 3 nós. Boa noite, vai passando 2 cargos, Cristiano. 2 Oscar Golfo Tango, boa noite, mantém uma centena pro do VR, reporte no ideal para a descida em Salvador, ajuste 1005. 10 da Zulu, chamada para a descida, Oscar Golfo Tango. 157, maintain flight level 050. Join 81015. Descending to flight level 050. Expect ILS Zulu runway 28. Clear flight level 50 and join 81015. Expect ILS Zulu runway 28 at Portugal 157. That's affirmative. Repeat arrival. Repeat arrival at Salvador, Portugal 157. Vai botar o voo com a vista. Modificado para o tráfego visual da 17, torre 183. Coisa 186, eco até o golpe. Muito bem, boa noite, bom trabalho. Boa noite, Oscar Golfo Tango. Boa noite, com o teu Golf, tá próxima rotatória, confirme? Afirmo, tá visual com a pista. Sim, tá autorizado a presente, como tá base, final da 17, reporte estabilizado na mesma. Ô, oficiante, vai reportar. Tu, 4 após o pouso? Vai pro 4. Entre. Ideal descida, cargou Golfo Tango. Golfo Tango, descida autorizada até o nível 060. 060 na Prodovel R, Golfo Tango. Pista 10 ou no 7? No 7, sim. Autorizado na 17. 220 graus, 8 nós. Ovo. Mike Lima Romeu, Chame Brasília, frequência 1273, OTR 1230, Mongolca. Confirmando é 4 mesmo, né? É o 4. Obrigado. 604, desse mantenha 2000 pés, ajuste do altímetro em Salvador, 10115, reporte estabilizado no final VLS Zulu. 10104, descendo para 2000 com 1015, reportará estabilizado no Zulu. O solo é 57, prisão do backtrack, táxi via pista, reporte 197 livre. O táxi OTAM 3858, PLB de 96, autonomia de 4 horas e 26, o alternado é Maceió. Pega o táxi via Juliette, Alfa e Golf, até pode esperar da 28, quando lá chama a torre 1862, 3858. Juliette, Alfa, Golf, pode esperar 1862, 3858, obrigado. Portugal 157, descend 2000 feet, QNA 1015, report established on localized course. We are 2000 feet, QNA 1015, call established, localized on runway 28 to Portugal 157. Controle, boa noite, Rio 9642, ciente da Zulu. Boa noite, Rio, desse mantém nível de voo 050, chegada e pitch. Acione identificação no 015, ajuste altímetro. 050 e pitch, acionado 9642 com 1015. Torre Salvador, boa noite, o 3858 da TAM. 3858 da TAM. Próximo ponto de pista, 28, está visual com tráfego do Nacional para Pouso. A Pouso mesmo está em condições de alinhar e manter ou decolar pista 28. Você condições de alinhar e decolar da presente sem parada? Afirmativo. Autorizado, então 3858, alinha e decolar sem parada 28, 230 graus com 12 nós. 3858. Boa noite, quando é aproximação, informa o tráfego Airbus da TAM iniciando rolagem na cabeceira 28. Ajuste no 0, no 5, aguarda pista livre. B15 aguardando pista livre, baixada travada. Se cabe, desse mantém um no 1500 pés para o tráfego de Salvador, proa ainda do VOR, visual com a rotatória, intercept a final com a rotatória para transferência aguardando, confirmando. Bom, servo para 1500. Portugal 157, reduce speed to 170 knots. Speed back 170 knots, Portugal 157. That's the Marine. Follow Boeing 737, 8 miles front of you. 9, 3, 2, 2. Autorizado, chame para o táxi. Chamará 3858. OTAN 3858, obrigado. Salvador, muito boa noite. OTAN 3858, decolando o perfil da Momo Front. 04, autorizado pouso na 28, 230 graus com 14 nós. Repouso no 28, baixado travado 604. Momo autorizado, Momo. Ok, após de Momo, vou front. Entendeu, tá 3858. Isso. And the weight runway vacated. Kennedy on 015. Okay, approach Kennedy on 015, approach 157. 604, solo 06, leave de esquerda, chame solo 121, decimal 9. 604, leave esquerda, chame solo 121, decimal 9. Para esquerda, 129, no 604. Boa noite, Jona. Chegada Karen, Salvador, pronto para a descida. Boa noite, 04, confirme, passou da intercessão da Delta? Afirmativo. Então, agilizo o táxi, estou com a aeronave na aproximação da 28. O senhor libera agora na Charlie, agilizando o táxi. Vai liberar na Charlie, 604. Eco Gol 1889, está no portão 5 para Puxi. Pega estacionamento. 889, conhecido 15, está livre para Puxi, só acha o táxi. Livre, chama para táxi 889. Fala, Salvador, Pioneiro 01. Fala, firme? É o Pioneiro 01. Pioneiro 01, prossiga. Para o Fátima Itapa, um instrumento para Fortaleza. Está com 07 a bota, ciente da Zulu. Táxi T3152, POP 157, alterna Natal, tem 3 e 10 de autonomia. 858, chame Recife, 12685. Alterna 12545. 2-5-DC-45-3-2-5-4, obrigado. Boa noite. Boa noite. Olá. Livre táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, reporta na Golf, tá, 3-1-5-2. Correto, chama o torre quando o ponto de espera. Chama na torre no ponto de espera, 3-1-5-2. 15 é ajuste do altímetro. Para 2015, reportará estabilizado 9642. Paulo Salvador, Pioneiro 01. Prossiga, Jolongo. Está no Pátio do Itaco, para o instrumento, para Fortaleza. 07 a bordo, ciente da Zulu. Em 7 a bordo, ciente e aguarde para a cópia. Aguarda não. Azul 4071. Vira agora, 1-2-3-3-0, 1-2-3-0. 18-6, bom fim de semana. Igualmente, bom fogo. Bem, obrigado. Boa noite, ok? Se for parte 3, eu tô no final do pátio, esquerda e direita, e chama a tua espera da Golf. Ok, no final do pátio, libra esquerda e chama no ponto espera da Golf. No ponto espera da 28, 3-2-2. On the ground at 10, approved taxi, left turn, the taxi left turn, the first, and they call ground control 121 small 9. Copy that, first on the left, Charlie taxiway, ground 129 and approach 157. Ok, confirmando então, vai vir a Juliette mesmo, aqui, Juliette Alfa, ok? Ok, Juliette Alfa, 352, obrigado, Igor. Obrigado, Igor.